tu és um campeão. Não dê ouvidos ao que os outros falam de você. Não foi com o sangue deles que comprado foste ao Pai. Uns falam por inveja, outros falam de prazer. Entrega tudo a Deus, que Jesus Cristo ama você. Não fique desse jeito, tão triste no teu peito. Homens não são perfeitos, por isso fazem assim. Não fique desse jeito, tão triste no teu peito. Homens não são perfeitos, por isso fazem assim. Pode sorrir, pode cantar, pode se abrir pra Deus operar. A vitória é tua, ninguém pode tirar. Então pode sorrir, pode cantar, pode se abrir pra Deus operar. A vitória é tua, ninguém pode tirar. Te lembra que tu és um campeão. Não dê ouvidos ao que os outros falam de você. Não foi com o sangue deles que comprado foste ao Pai. Uns falam por inveja, outros falam de prazer. Entrega tudo a Deus, que Jesus Cristo ama você. Não fique desse jeito, tão triste no teu peito. Homens não são perfeitos, por isso fazem assim. Não fique desse jeito, tão triste no teu peito. Não são perfeitos, por isso fazem assim. Pode sorrir, pode cantar, pode se abrir pra Deus operar. A vitória é tua, ninguém pode tirar. Então pode sorrir, pode cantar, pode se abrir pra Deus operar. A vitória é tua, ninguém pode tirar.